consigo entender por que estamos separados. Lembro os bons momentos que eu vivi a seu lado. Nossos amigos diziam que era lindo o nosso amor, mas assim como as novelas, de repente acabou. Houve entre nós dois, pode acreditar, foi infantilidade o nosso amor. Você mudou a sintonia e eu fiquei na mão. Eu implorei de joelhos, mas eu perdi na razão. Foi aí que eu entrei na história, naquela história de amor, que um leão ferido vai em busca de um novo amor. Eu procurei te esquecer, mas você não me sai da cabeça. O telefone toca, eu atendo, e você diz alô, como vai? Que está muito carente, a saudade é demais. Demais. Estação do amor.